No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e, como lhe prometi ontem, estou aqui novamente na Rádio Antena Web, ou melhor, no Canal 2 da Rádio Antena Web, para lhe fazer companhia durante meia hora e trazer-lhe mais 30 minutos do nosso tesouro português. Seja então muito bem-vindo, deixe-se ficar na nossa companhia e, claro, ouvir estes grandes fados e grandes fadistas. Vamos dar início à nossa emissão de hoje com três bonitos fados que eu creio que vai gostar. Vamos ficar com A Minha Vida na voz de Fernanda Pinto. Logo depois ficamos com Adeus Imigrante, Adeus na voz de António Severino. E terminamos com Um Fado na voz de António Zambujo. São os três primeiros fados que abrem assim a nossa emissão de hoje do programa Catedral do Fado. Fique por aí e, claro, aproveite. Até já. Ao bom povo que lá mora, mas este povo valeu. melhor vida alcançar, tem um dia que irei embora. Adeus, adeus, imigrante, vais partir, vais-nos deixar, e noutra terra distante vais ter saudades do lar. Adeus, imigrante, adeus, segue lá o teu destino, mas levas nos olhos teus teu Portugal pequenino. Os anos passam velozes e o imigrante cansado tem de cumprir o seu fado naquela terra perdida. Mas um dia voltará ao país onde nasceu, pois bem sabe que perdeu os melhores anos da vida. Adeus, adeus, imigrante, vais partir, vais-nos deixar, e noutra terra distante vais ter saudades do lar. Adeus, imigrante, adeus, segue lá o teu destino, mas levas nos olhos teus teu Portugal pequenino. Adeus, adeus, imigrante, vais partir, vais-nos deixar, e noutra terra distante vais ter saudades do lar. Adeus, imigrante, adeus, segue lá o teu destino, mas levas nos olhos teus teu Portugal pequenino. Disseste, vem ver a lua. Eu debrucei-me à janela. Disseste, vem ver a lua. Eu debrucei-me à janela. Confesso, na minha rua nunca vi coisa mais bela. Ganhamos a madrugada como um barco ganha o mar. Ganhamos a madrugada como um barco ganha o mar. Somos por tudo e por nada esta forma de gostar. Quando o sol rasga amanhã e traz na boca um sorriso, quando o sol rasga amanhã e traz na boca um sorriso, nós sabemos que amanhã nada mais nos é preciso. Ao fim da tarde poente, num compromisso calado, ao fim da tarde poenta, num compromisso calado, diz que somos outra gente, mas somos o mesmo fado. Diz que somos outra gente, mas somos o mesmo fado. Tenho para si mais três fatos. Já de seguida, tenho para si mais três bonitos momentos para continuarmos a aproveitar neste dia 10 do mês de abril do ano de 2011. Vamos ficar agora com Horas Certas, na voz de Cândida Ramos. Logo depois ficamos com Lembranças Esquecidas, na voz de António Pinto Basto. E terminamos com um terceiro fato, também muito bonito, na voz de Natalino Jesus, que nos traz então o fado Quero Ser Como Sou. São estes os três primeiros fados que tocam já a seguir aqui neste programa cheio de poetas, fadistas, guitarras e violas. E claro, esta catedral que tem sempre lugar para si. Fico por aí e claro, aproveito. Quando às vezes conto as horas que se afastam lentamente, como a água na corrente que se vai perder no mar, vejo bem que amor e tempo já passado não interessa, porque o tempo não tem pressa e o amor não pode esperar. Ai de quem tem medo de andar apressado, levanta-se cedo, mas chega atrasado. E quem for covarde, sujeito a demoras, chega sempre tarde, chega sempre tarde, nunca vem a hora. O relógio do meu peito poucas vezes anda certo, pois na altura em que desperto não me diz que horas são. Ninguém diga que vai cedo, lá por ter adiantado o relógio avariado que se chama coração. Ai de quem tem medo de andar apressado, levanta-se cedo, mas chega atrasado. E quem for covarde, sujeito a demora, chega sempre tarde, chega sempre tarde, nunca vem a hora. Quem for covarde, sujeito de mortes, chega sempre tarde, chega sempre tarde, nunca vem a hora. Já me esqueci de lembrar lembranças que um dia tive. Já me esqueci de lembrar lembranças que um dia tive. Pois quem vive a recordar só se esquece de que vive. Pois quem vive a recordar só se esquece de que vive. Lembranças são fantasia, quem me dera mais não tê-las. Lembranças são fantasia, quem me dera mais não tê-las. Atormentam-me de dia, não posso à noite esquecê-las. Atormentam-me de dia, não posso à noite esquecê-las. Deus sabe os sonhos dispersos que comigo guardo bem. Deus sabe os sonhos dispersos que comigo guardo bem. Sempre que canto estes versos recordo na vida alguém. Sempre que canto estes versos. Recordo na vida alguém, o que em tempos ocorreu. Muito e pouco em mim deixou. O que em tempos ocorreu. Muito e pouco em mim deixou. Mas se esse pouco morreu, o muito sempre ficou. Mas se esse pouco morreu, o muito sempre ficou. Entender o meu jeito de ser, não me vai censurar. Este amor que carrego é um mundo e entrego para quem eu quiser, com o calor de um vulcão e com disposição para o que der e vier. Não sou como o vento que muda seu rumo para todo lugar. Não sou como a nuvem que só vai para o lado que o vento levar. Não, não sou como a chuva que só cai na hora que a nuvem desfaz. Eu sou como o tempo que só vai para a frente, não anda para trás. Eu sou a franqueza e às vezes sou rude, mas eu sou assim. E tenho certeza que algumas pessoas não gostam de mim. Eu amo a meu modo e não me incomodo se alguém não gostou. E há muita gente bem gostaria de ser como eu sou. Eu amo a meu modo e não me incomodo se alguém não gostou. Gostaria de ser como eu sou. Por hoje vou embora, mas no próximo fim de semana garanto-lhe estar aqui entre o meio-dia e o meio-dia e meia. Estes 30 minutos voltam então para a semana. Garanto-lhe que sim, que cá estarei com os nossos fadistas, com estes grandes fados das nossas vidas. Desejo-lhe tudo de bom, que tudo lhe corra pelo melhor. Tenha o restante de um ótimo domingo e uma semana repleta de grandes momentos e muita felicidade. Fique bem, no próximo sábado estou consigo aqui em mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até para a semana. Olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos. olhos castanhos, de encantos tamanhos, são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros são queixume de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons compra são os teus castanhos leais. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são caros meus, são estrelas fulgentes, brilhantes, lucentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são dos são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos risonhos são um dos são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Teus olhos castanhos são a minha cruz. Afinal nos juntamos ao nosso amor risos, desgostos e dor. Sonhamos assim viver do sonho à realidade. Só nos separa a saudade e o desejo. Esquecer do sonho à realidade. Só nos separa a saudade e o desejo de esquecer. Foi um minuto somente que perdura eternamente dentro de ti. Pode a vida separar-nos, pode a sorte abandonar-nos, e este amor não terá fim. Pode a faço um grito.